para a liberdade. Invejo a vida livre dos pardais, mas prende-me em teus braços sem piedade. E eu julgo a prisão não ser demais. Não posso ouvir o fado sem vibrar, e não domino em mim a febre de o cantar. Mas dá-me um beijo teu, fermente, verás que fico assim, calada eternamente. Adoro a luz do sol que me alumia, por grata e singular mercê de Deus. Mas fecha-me no quarto noite e dia, que eu troco a luz do sol olhos teus. Não posso ouvir o fado sem vibrar, e não domino em mim a febre de o cantar. Mas dá-me um beijo teu, fermente, verás que fico assim, calada eternamente. Baixinho aqui para nós, muito em segredo, mas não. Mas para que sejas meu não tenho medo, nem mesmo de perder a salvação. Não posso ouvir o fado sem vibrar, e não domino em mim a febre de o cantar. Mas dá-me um beijo teu, fermente, verás que fico assim, calada eternamente. Não posso ouvir o fado sem vibrar, mas dá-me um beijo teu.